jagunçada semanal. Me falaram que o ano tem 52 semanas, mesmo número do famigerado reboot da DC Comics, realizado no agora distante ano de 2011. Infelizmente, 52 não é o número da edição desse Pilha de Gibis, o podcast semanal do Arte Final. Já acessou o site hoje? www.artefinalhq.com.br. Entra lá e ouça mais Pilha de Gibis e 7 Jagunços enquanto você lava 52 pratos ou está na academia perdendo 52 minutos da sua vida. Pois bem, devotos e devotas do Pilha de Gibis, estamos aqui reunidos em nome de Hal para falar de mais um gibi abençoado. E para essa sacrossanta empreitada, ao meu lado está ele que já fez o caminho de Santiago de Compostela correndo 2 vezes, Marquito. Para o alto e avante. E eu fiz escutando Pilha de Gibis no fone de ouvido. E junto dele, o padroeiro da pilha de leitura, o mártir das bancas de jornal, São Vitor de Azambuja. Não, o mártir é o Marquito, né? Que a gente fazia essa caminhada toda e ainda fez escutando pilha, né? Isso é quase uma alta. É o herói, né? Uma alta congelação. Bom, estamos de volta então com a nossa sagrada empeleitada de fazermos um programa especial por mês, falando do Super-Homem, né? O maior personagem de todos os tempos e que você já sabe, comemorou 80 anos de vida neste ano. Então, vai lá no Arte Final e escute os outros programas que nós fizemos sobre o Azulão. E para este mês de setembro, né, finalmente escolhemos algo do citado reboot da DC, né, os Novos 52. E como não poderia deixar de ser, pegamos logo o primeiro arco de Action Comics, né, que foi escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Hagis Morales. Naquela ocasião, a DC tomou a controversa decisão de zerar, né, a revista, que já era milenar, tinha passado das 800 edições desde a sua estreia, né, em 38, que, veja só, foi quando nós tivemos a primeira história do Super-Homem. E esse primeiro arco contempla as 8 primeiras edições das revistas lançadas lá fora agora, no longínquo ano, né, de 2011, né, entre novembro de 2011 e junho de 2012, e que aqui saiu pela Panini, na segunda série do Superman, entre junho de 2012 e janeiro de 2013. Pois bem, Vitor, você como maior fã do Hagis Morales vivo, ficou como responsável por nos apresentar este primeiro arco. Não, isso saiu também num quase um busão, uma brasileira, né? Acho que foi o primeiro desses encadernados de capa dura da Panini que passou dos R$100 e que passou das 300, 400 páginas. Chama Superman A Prova de Balas, que reúne do número 1 ao 18 da Action Comics, mais o número 0, que saiu no meio, e um Action Comics anual, pegando aí a fase do Grant Morrison, né? Encadernadinho, que apesar do nome Superman, pega essa fase da Action Comics. E só pra complementar, Hagis Morales sim, com certeza, gosto muito. Grant Morrison eventualmente, e não sei se foi o melhor trabalho dele sequer com o Super-Homem, né, esse arco. Resumindo pro ouvinte que é novinho e não era nem nascido no longínquo ano de 2011, quando a DC resolveu fazer o seu reboot, era para ser um reboot mesmo, era para mudar tudo que não estava vendendo bem, com exceção do Batman do próprio Grant Morrison, né, que vinha numa fase boa do Batman, e continuou com a sua Batman Incorporated, né, Corporação Batman, e do Lanterna Verde também, que estava continuando lá as ideias do Geoff Johns, né. Esses personagens tiveram poucas mudanças, mas os demais, incluindo o nosso azulão querido, tiveram praticamente suas origens de alguma forma recontadas ou reescritas, enfim, versões mais diferentes, né, mais renovadas, lançadas no reboot. Como tinha que chamar público, né, e tinha que justificar essa bagaça toda, além dos designs horrorosos do Jim Lee, e aqui não está falando alguém que não gosta do Jim Lee, está falando alguém que é fã do Jim Lee, mas, meu Deus, né, se chamou grandes nomes, né, para escrever os principais. O Scott Snyder foi pro Batman, né, já vinha de algumas minisséries dele, a Mulher Maravilha foi pro Brian Azzarello, e o Superman coube a ele mesmo, Grant Morrison. E aí, cara, ficou uma zona, porque o Grant Morrison queria escrever a origem do Super-Homem de novo, né, contar o Super-Homem moleque, Super-Homem raiz, Superman, né, E, ao mesmo tempo, saiu uma revista do Superman, você sabe que tinha Action Comics e a Superman, que estava a cargo do George Pérez, e o George Pérez já estava escrevendo as histórias do Superman com 5 anos de carreira, né? Que era o período em que começava quase para todo mundo o reboot, né? 5 anos já estabelecidos de cronologia, que a gente ia sabendo depois o que tinha ou não acontecido da cronologia anterior nessa nova. Então, você tinha nas revistas do Superman, o Superman mais maduro, digamos assim, na revista do Grant Morrison, na Action Comics, é o Superman moleque, e é dele que nós vamos falar. E vale lembrar que a revista do Super, a Action Comics e a Liga da Justiça eram as duas únicas revistas que se passavam no iniciozinho mesmo, né, nos 5 anos. As outras todas eram já na cronologia atual. É, não, inclusive a própria Liga da Justiça já começa um pouquinho mais à frente dessas histórias que a gente vai falar. Se não me engano, a gente vai falar até a 8ª edição. É, mas se não me engano, lá pela Action Comics 10, 11 já aparece o Superman com a Liga da Justiça, né? Bom, o Grant Morrison, na época, deu várias declarações dizendo que ele queria escrever um Superman mais próximo do original mesmo, lá do Jerry Siegel e Joe Shuster, da Action Comics número 1, resgatando conceitos daquelas primeiríssimas histórias, e é primeiríssimas mesmo, viu? Estamos falando da década de 30, 1938 e 1939, porque depois disso, logo, acho que já em 1940, o Superman já era um personagem mais próximo do que ele é hoje, do que ele era quando ele começou, ele já voava, já tinha os poderes, já tinha uma mitologia mais girando em torno da ficção científica, mas nessas primeiras histórias era isso que o Grant Morrison tentou resgatar, a ideia de um herói do povo, um herói até com algumas ideias socialistas, né, que lutava contra a opressão, que lutava contra grandes negócios, que lutava contra marido que batia em mulher, isso tá lá nas primeiras histórias, pode voltar que você vê, e que não era tão poderoso, era só um cara muito forte. Pra quem não sabia, nas primeiras histórias o Superman sequer voava, né? Ele só podia dar saltos, né? Tanto que nos primeiros desenhos lá dos Irmãos Fletcher, se você não viu, procura, tem no YouTube completinho, de grátis, vale a pena ver. Tem até aquela famosa frase, capaz de dar saltos do tamanho de um arranha-céu, né? Saltar um arranha-céu. Era isso, ele saltava, ele não voava. E o Grant Morrison resgata isso nessas histórias. E chamou muita atenção na época aquela primeira imagem que é a capa do encadernado do Superman de calça jeans, né, com uma camiseta de manguinha curta e uma capinha ali que era, na verdade, o cobertorzinho que veio com ele na nave, né. Bom, a história já começa com o Clark em Metrópolis estabelecido, não mostra nada dele no Kansas, não mostra nada dos pais dele nesse momento. Ele já está agindo como Superman há 6 meses, com esse visual que eu comentei, né, calça jeans e camiseta normal, né? Inclusive a roupa fica toda esfacelada, sai aquele poder da época do Byrne de aquela aura que ele tinha que não deixava a roupa estragar, né? Que ele poderia usar uma roupa normal e a roupa normal não ia estragar, não tem mais isso. Ele é vulnerável e a capa é vulnerável por ser kryptoniano. E mostra o Clark como um repórter do Estrela Diária, que foi também o primeiro jornal que ele trabalhou lá nos quadrinhos, antes do Planeta Diário, numa cruzada contra um magnata lá chamado Glenn Morgan, né? Glenn Morgan, bem original o nome dele. E nisso a polícia tá perseguindo o Superman e com a ajuda do Lex Luthor estão tentando prender o Superman. É aquela coisa de herói do povo, né? Que ele não é tão poderoso quanto ficou estabelecido depois, né, no início da carreira, como você falou, ele não voava, ele saltava. Só que fica claro para quem tá lendo o gibi que os poderes dele estão evoluindo. No decorrer da história, você é apresentado a vários personagens da mitologia do Superman, né, você tem ali o Planeta Diário, e aí a Lois, o Jimmy e o Perry, né, o Lex Luthor, obviamente, o Metalo, o Aço, né? Desde o início aqui eles estabelecem o Aço como um personagem da mitologia do Superman. No decorrer da história, o Lex Luthor lá ajudando os militares conseguem capturar o Superman e eles fazem lá vários testes e descobrem que os poderes dele estão aumentando cada vez mais, né? E eu acho que talvez o grande destaque dessas histórias sejam os desenhos do Hags Morales, né? Que é ele que dá o tom do gibi no início, né? Se bem que depois, nesse primeiro arco que a gente vai falar, vamos dizer assim, tem outros desenhistas, né? Que pegam mais na frente. Tem o próprio Andy Kubert, tem Gene Ha. Tem um cara chamado Brad Walker, o Cully Hamner, o Brett Anderson, Jenny Ha, Ben Oliver, um outro cara chamado Cafu, o Ryan Suki e o Andrew Hennessy. Isso nos desenhos, né? Na arte final tem o Rick Bryan, Jesse Delperdang, John Dell, Sean Parson e Bob McLeod. E nas cores tem mais uma porção de gente. Então, eu acho que vale muito a pena por essa reintrodução desses personagens do universo. Você tem uma mistura... eu acho que talvez o mais interessante aí seja o próprio Lex Luthor. Porque você tem meio que uma mistura, uma volta daquele Lex Luthor cientista, né? Não é um homem de negócios, é o Lex Luthor cientista aqui, né? Só que não é o cientista louco, o vilão que é... nas histórias originais lá do Super, né? Ele ainda é uma pessoa bem conceituada, né? Ele é um cidadão de bem, por assim dizer, mas ele não é um homem de negócios somente, ele é um cientista, ele é uma das pessoas mais inteligentes daquele mundo. Eu acho que a personalidade que o Morrison dá pro Lex Luthor aqui é sensacional. O jeito que ele é descrito ou que ele é mostrado como uma pessoa mesquinha, que acaba conspirando com um alienígena que tá vindo para colecionar a Terra, né, para destruir a Terra, para pegar Metrópolis. A gente fica sabendo depois que é uma versão do Brainiac e ele meio que começa a trabalhar com ele não para salvar o planeta, mas meio que para se salvar, né? Eu não percebi o Lex Luthor assim muito diferente, não, para ser honesto. Assim, ele ser cientista e tal, é porque ele não desenvolveu tanto, né? Me pareceu mais que ele continua sendo um cara, não sei se você falou, né? Um cara muito inteligente, bem sucedido, um homem de bem, né? Muito bem quisto ali. Mas me pareceu mais continuando sendo um grande empresário muito rico que tá ali com um exército atrás de alguma vantagem comercial de arma, ou por ser um cara que pode ajudar desvendando aquele mistério e tal, ou por ser um cara que tem o dinheiro e a tecnologia para prender o super-homem, e como ele tem o interesse, né? De prender por... Aí sim, isso fica claro, né? Por ciúme, por inveja. Me pegou mais nessa vibe. Eu achei... Na época que eu li, quando saiu aqui, eu li bem pouco. Na época eu achei muito chatinho. E aí peguei pra reler agora. Eu acho que foi o momento que o Grant Morrison ultrapassou o limite do aceitável dessa mania dele de ficar resgatando coisa da era de ouro da puta que pariu, né? Que porra, cansou, bicho. Não, sabe? Não dá mais. Agora você abusou. Porque, por exemplo, primeiro que ele faz esse negócio de 5 anos antes é, sabe? É muito 5 anos antes, porque é quase um Superboy, né? Tanto que ele enfia a Legião no meio, né? Me pareceu mais ele querendo refazer tudo da Legião, né? A Legião acaba, né, basicamente, com o supernome do Birney, porque o Birney estabelece que o Superboy não existiu. Se o Superboy não existiu, não existe a Legião. Isso é a premissa mais básica. E aí ele faz aquele remendo lá do mundo compacto, do universo compacto. A gente fez até um podcast sobre, tem um pilha de gibi sobre isso. Então, e aí me parece mais ele tentando resgatar a Legião, quase que fazendo um Superboy, né? Não chega nem a ser um Superboy, né? É quase um super jovem adulto, né? Porque ele tá com aquela idade ali, já se formou na faculdade, me parece meio estagiário. Só que não sei se por culpa dele ou pelo Hags Morales ficou coisa muito... desproporcional, né? Porque o Clark, ele parece ter a mesma idade que o Jimmy, e a Lois parece ser muito mais velha que os dois, né? Inclusive, ao longo de todo o 952, sempre que essa impressão... Eu não sei também, eu li pouco os barulhos do 952, sempre li muito espaçado, então não sei se existe isso, né? Da Lois ser bem mais velha que ele, mas sempre pareceu, não ser mais experiente, mas ser mais velha mesmo, né? Até nas feições que o Hags Morales faz, e depois lá na frente o o Romitinha faz, sempre me passou essa impressão que a Lois é mais velha que ele, né? Assim, mais velha, tipo, no mínimo 5 anos por baixo. E ele é muito parecido com o Jimmy, assim, as feições e também no pensamento, a gente tem quase a mesma idade, pelo menos aparenta isso. Esse visual dele ficou muito ruim, sabe? Ele parece aquele cara, aquele abechalhado fortão, sabe? Que veste muita camisa folgada pra ninguém ver que ele é fortão, mas você vê que ele é fortão por baixo das camisas, ficou muito horrível isso daí, cara. Não precisa ser um cara franzino, né? Aquele magrelo que não tem como, mas ficou muito, sei lá, ficou muito feio esse visual do Clark pra mim, não gostei não. Mas esse negócio do Grant Morrison, esse resgate besta dele, cara, é muito cansativo. Bicho, o Super-Homem, ele já começa a voar em 40, mudou logo, sabe? Porque não dá pra não ser de outro jeito, não dá pra ele ficar, porque, sabe, o poder tá aumentando. Aí a última coisa que aparece é ele voar. Cara, veja bem, tem uma página lá na frente, e aí é a bobagem mor pra mim do Grant Morrison aqui, nessa dele querer fazer quase uma ficção científica dos anos 50, sabe, aquelas que tem a barata gigante e o perigo vinha de Marte, que Marte é a planeta vermelha e logo a planeta vermelha é o planeta russo, né? Então, essa maluquice que tem nos anos 50, aí ele tem aquele, quando ele faz, porque o arco já é confuso, né? São 8 partes, não um arco linear, mas também não é vai e volta, é completamente confuso, porque no meio do arco ele para, esquece, então vamos... Peraí. Deixa eu esquecer aqui de uma coisa. Eu esqueci de contar a origem dele. Então vou parar aqui o arco. Essa história aqui em Metrópolis, com o Brainiac, colecionador de mundos, sei lá mais o quê. E vou contar a origem dele. Vou contar aqui em uma parte. Aí depois ele volta pro arco. Então, bicho, é muita confusão. Essa parte é muito confusa mesmo. Essa parte, essa misturada que ele faz ali. E você perde a história toda confusa. Uma hora o Clark tá no apartamento, outra hora ele tá naquela fábrica. Aí na fábrica, a fábrica começa a montar robôs. Aí os robôs começam a dizer que vão se preservar a Metrópolis. Aí vem o Brainiac. Aí antes disso veio o Metalo. Já apareceu o Aço. É tudo confuso. Essa história é muito confusa. Ele tentou compartimentar, que era uma coisa que se fazia muito antigamente, de cada. E eu gosto ainda, de cada mês na revista tem um foco, sabe? Mesmo que seja um arco. Ah, ó, a primeira história é ele lá contra a polícia e contra o Lex. A segunda é ele preso lá no exército. A terceira já é ele contra esses robôs na fábrica. Mas ficou muito confuso, porque ele tenta fazer de conta que é uma coisa que está acontecendo. É, em sequência, sabe? Uma coisa depois da outra, mas... Mas não tá, não. É muito confuso. Ó, e nessa história da origem, né? Lá de Krypton explodindo, do Jor-El com a Lara e tudo mais, o Brainiac 1.0, né? A primeira versão do Brainiac, é a inteligência artificial da nave e do foguete que vai trazer ele pra Terra, né? Então, o Jor-El bota lá ele na nave e fala, ó, Brainiac, faz o seguinte, localiza um planeta... cujo sol seja mais jovem que esse sol vermelho ridículo de Krypton. Mas não porque por ser um sol jovem, o planeta vai viver mais. É porque eu quero que o meu filho cresça e fique forte. Porque esse sol aí novo vai fazer alguma coisa com ele e vai ficar mais forte. Então aí tudo bem, né? Ele já é egoísta merda, mas tudo bem. Aí depois ele fala, não, peraí, Brina, tem mais uma coisa. Procura um planeta que a gravidade seja mais fraca, porque eu quero que meu filho voe. Só que quando meu filho chega, ele passa 20 anos pra voar. Porque ele passou a adolescência inteira sem voar, passou a faculdade sem voar, ele já tá trabalhando como repórter em Metrópolis e consegue voar ainda. Então, Brainiac, você falhou, porque a gravidade é fraca, mas não é tão fraca assim. Bicho, não, né? Só pra não entrar nas minúcias, a gente inevitavelmente vai comparar essa origem com a origem do Byrne, tá? Desculpa, podem jogar pedra, mas não tem. A gente já falou aqui, a origem do Byrne é que vale. Desculpa, detratores, né? Pessoas que não concordam, respeito, né? Mas vocês estão errados. Uma grande diferença básica aí, que quando o Clark ele entra na espaçonave pra fugir de Krypton, ele já é nascido, ele já é até grandinho, né? Tá meio que andando já, né? Ele já tem ali um aninho, dois aninhos, ele não é um bebezinho, tão pouco um feto, né? Como ele é na origem do Byrne, né? Então ele é um nativo de Krypton. Mais pra frente da história, até no final, quando ele faz as pazes com o povo de Metrópolis, é até uma coisa meio esquizofrênica, porque ele começa todo arrogantão, né? Não, isso aí, eu não tô nem aí pra polícia, eu tô nem aí pra autoridade, eu tô aqui pra... Ai, governo, sou contra, né? Ele começa todo comunista, né? É, todo contestador. Aí quando ele acha o uniforme lá, kryptoniano, que é essa armadura ridícula que o Jim Lee desenhou, com todo respeito, é ridícula. É, eles, não, eu mudei meu comportamento, revi, né? Aí ele vira almofadinha, né? A roupa faz o homem, né? Quando ele tá lá... Vira uma... coxinha. É, vira coxinha. Achei uma roupa bonitinha aqui, não, agora eu tô na estica, tenho que me comportar. Aliás, só pra não esquecer, que eu vou esquecer. O Dão falou, né? O Hags, ele faz... Ele desenha o Clark bem diferente do Superman. Até acho interessante, né? É feio. O Clark é horroroso, parece um espantalho. Mas ele faz o Clark com aqueles óculos maiores, né? Redondos, grandões, né? Que tapa metade do rosto mesmo. Um cabelo horrível. O cabelo escabelado, né? Tapando também a outra metade do rosto, né? E com essas roupas, camisa velha, surrada de flanela, grandona, né? E aí quando ele faz o Superman, é camiseta mamãe só forte, né? Mostrando o bookzinho. É. Né? Ele se penteia pra virar o Superman, né? Faz o pega rapaz ali, fica todo penteado. Eu achei muito, muito engraçado isso. E ele fica maldoso, né? Ele dá várias cantadas na Lois, né? Oh, e aí, Lois, tô aqui, né? Batendo no exército, olha os meus músculos como estão. Cara, o Clark do Hags Morales é o zelador Willy. Sabe o zelador Willy do Simpsons, que vira camisa? É o Clark, pô. Aquele cara esquisitão, tem camisa e pá, que eu sou foda, né? É aquele cara na academia que pega um pesão na academia e fica... Ah, delícia! Ah, né? É o Flanders com aquela roupa de esquiador. Aquela roupa coladinha de esquiador. Literalmente, essa história é a roupa faz o homem, né? Quando ele é o Clark, ele é discreto, dele. Aí vira o Superman e fica abusado. Aí bota a roupinha bonita da armadura. Aí ele fica almofadinha. Não, agora eu sou normal, né? Tô aqui pra ajudar a cidade. E tem outra coisa que eu tava pensando aqui, que nessa conversa do Jor-El com o Brainiac, né? A preocupação é essa, né? Ele quer que o filho... todo mundo fala, né? Ah, porque o Super do Birne é um babaca americano. Mas quem é babaca aqui é o Jor-El, né? Porque ele não tá preocupado em procurar um planeta que a atmosfera seja compatível, né? Que tenha uma fauna e uma flora ali meio equilibrada. Que existe algum tipo de civilização mínima desenvolvida, né? Pro filho ali poder conviver, já que vai chegar um bebê, né? Sabe, se ele chegar aqui no dinossauro, ele morre, né? Não, ele quer que seja um planeta que tenha gravidade fraca pra ele voar e tenha um sol cheio de poderoso, ou seja, quer que ele seja o dono do mundo, né? O maior cuzão que tem no mundo é o Jor-El, né? O maior cuzão da galáxia, né? Algumas histórias alternativas do Superman, acho que até a atual do Rebirth, explora um pouco isso, que na verdade o Jor-El não tava só tentando salvar o Kal-El, ele tava querendo que o Kal-El dominasse um mundo inferior mesmo, né? Que ele fosse lá pra ser rei, né? A primeira vez que eu vi isso, acredite, foi na Smallville, a série de TV. Que em algum momento tá o Jor-El vira o vilão da série, porque ele quer que o Clark domine a Terra e o Clark se recusa e tal. Acho até interessante, ok, já que é uma origem sendo recontada, não vejo problema. Não fica claro isso nessas edições, né? Não tem, só tem isso que o Dom tá falando mesmo. Ele quer que ele vá lá onde ele vai ser fodão, né? Mas até aí, que pai não quer que o filho voe? Tem uma coisa que eu achei interessante nessa origem, que foi a sagacidade do Jonathan Kent, porque logo no início, quando o Superman ele é capturado lá pelo exército, ele está sendo torturado para que revele as verdadeiras intenções de um alienígena na Terra, aí eles pegam um bicho lá, que parece ser um cordeiro, uma ovelha, sei lá, um bezerro, com uma roupa espacial e fala, confesse que essa é sua verdadeira forma, tal. E eu lembro que isso, quando saiu, foi uma polêmica danada, né? Porque falando, o Morrison tá tentando mudar a imagem dos kryptonianos, tal. E aí, quando vai contar o flashback da origem, mostra que o Jonathan Kent tá com aquele bicho que nasceu deficiente. Eu não lembro se era um bezerro, Era um bezerro de duas cabeças, né? Nasceu deformado. Não, bezerro com mais patas. Ah, com mais patas, com mais bezerro patas. Que nasceu deformado, aí cai lá a nave, eles pegam a criança, ele falou, não, mas não vão acreditar que isso aqui tava assim. Aí ele vai e coloca o bezerro lá, e o pessoal acredita que o bezerro que é o alienígena. Isso é sensacional. Nacional. Bicho, essa aí foi a maior sagacidade do Jonathan... trollar o Lex Luthor, né? A maior sagacidade do Jonathan Kent, na verdade, é tá morto, né? Porque ele morre... gente sequer sabe, né? É, eles não... Esse eles é outro, é muito errado, né? Isso. Eles resgatam, cara, isso da Era de Ouro, né? Que tá os dois mortos, né? O pai e a mãe estão mortos. Não funciona não, bicho. Era de ouro e era de prata, né? Vamos lembrar. Quem volta com os pais do Superman é o Byrne, né? E o Defoe, o padrão, eram os pais dele. Tá morto, inclusive no filme. Volta não. Ele volta não. Ele conserta isso daí, né? É, mas o padrão... Nessa história até não fica claro, mas um pouquinho mais adiante mostra que tá morto mesmo, né? Na Zero, na... Não, fica, ele visita o túmulo. Ele vai visitar o túmulo do pai. Ele volta pra Pequenópolis e visita o túmulo do pai. Ah, não lembrava. Porque a versão mais conhecida do Superman até do Byrne é os pais mortos, né? Se vocês lembrarem no primeiro filme do Richard Donner, ele sai de Smallville quando o pai morre, né? Ele deixa a mãe lá. É engraçado, você falou do filme, eu lembro que quando eu vi o filme, eu falava, pô, todo mundo fala que esse aqui é a adaptação mais fiel até então, como pode? O pai dele tá morto, o pai dele não tá morto, eu tô vendo o Lois e Clark, ele fala com o pai dele toda semana pelo telefone, com a mãe pela extensão, como é que pode isso? Não, mas aí é que popularizou, Marquito, no Lois e Clark. Que no Lois e Clark era um casal de atores lá, bem talentoso, e caiu nas graças do público essa interação do Clark com os pais. Era muito bom mesmo. A série era legal, cara. Eu ficava acordado até tarde, eu era pequeno, eu ficava acordado até tarde pra assistir essa série, era bacana. Era domingo depois do Fantástico que passava. Era tarde pra caralho, Globo, né? Sempre com seus horários. E foi aí que popularizou. Ficou muito famoso. Inclusive, nos quadrinhos, eles começaram a ficar mais parecidos com os personagens da série. Isso durou até agora, né? Até Action Comics. Só voltando a falar, a gente falou do Brainiac, que 1.0 era a inteligência artificial da nave, teve também uma insinuação de que o Brainiac era a internet, né? Na revista. Cara, não fala disso, isso ficou muito ruim, ficou confuso. Ninguém entendeu, nem o Brainiac sabe o que tá falando. Eu não sei se é o Brainiac, não sei se é a internet, não sei se é o Mentalo, não sei se é o... Nossa, não sei o que é, não. Porra. Cara, ele dá uma misturada. Eu acho que o Grant Morrison, ele tava com o espírito de porco, né? O Grant Morrison tem um negócio que ele queria escrever o fim do universo DC antes do reboot, na crise final. Só que aí a DC deu uma sonora ignorada na crise final, né? Que inclusive é onde o Batman morre, de fato. A DC deu uma bela ignorada nisso, não deixou o reboot ser a partir da crise final, mas aí acabou decidindo fazer o reboot e pediu pro Jones, e aí foi o Flashpoint, né? O ponto de ignição que, se você ler... Ah, não, mas eu gosto da história, porque tá bom, mas lê, não tem justificativa nenhuma pra acontecer um reboot depois daquela merda. E aí o Grant Morrison tava, acho que meio com o espírito de porco, e eu vou botar tudo que for vilão agora do Superman nessa porra dessas 8 edições, né, porque só tava garantido até as 6, né, tinha uma história assim, quando começou. Isso. Quando começou o reboot, as edições só tinham garantidas até as 6. Aí eu acho que o Grant Morrison, eu vou botar todo mundo agora, tanto que nas 5 e nas 6, é um interlúdio. Aquilo que vocês comentaram, né? Ele para a história, esqueci. Ele começa a contar uma história do Superman no futuro, ou no presente, do reboot, sei lá, porque não situa, com a legião dos super-heróis e com um time inteiro de novos vilões que ele chama de o Exército Anti-Superman, que é uma coisa que ele só vai explicar em algumas edições depois dessas 8 que nós estamos comentando, né? Depois da Zero, até que eu acho que ele começa a explicar quem são esses caras. Então, assim, só tava garantido até as 6 e ele, filha da puta mente, não acaba a história, que na prática só tem 6 partes, né? Porque ela vai até a 5, depois ela continua, ela vai até a 4, aí ela continua 7, 8, 9, né? Ele não acaba a história pra contar, pra botar tudo que é personagem. Não, ó, aqui, ó, tem legião de super-heróis, tem esses caras aqui que eu vou trabalhar no meu run, tem esses outros caras, já mostrei o aço, já mostrei o metal, já mostrei, agora é assim, pronto, o Superman é meu. Bicho, é tudo errado. Assim, eu tava falando com os amigos no Twitter, e o que fica é a impressão de que o Grant Morrison tinha um bocado de anotações sobre o que fazer. Ó, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí ele resolveu isso que você falou, né? Só tem 6 edições, vou fazer tudo aqui. E faltou um editor, né? O editor na época era o Ed Berganza, que foi demitido da DC, né? Por aquelas denúncias de assédio. E faltou mão de ferro pro Ed Bergança botar as coisas nos eixos, né? Dizer, bicho, ó, isso aqui, aqui você faz, faça isso aqui, desce aqui mais pra frente, sabe? O cara foi soltando as coisas. O Morris escreveu um bocado de nota, o Morales foi desenhando e fica por isso mesmo, porque o Bergança não fez nada. Não teve edição. Não teve um editor trabalhando no negócio. Então não funciona. Basicamente. E essa falta de edição foi uma das coisas que fez o George Pérez ficar putaço, né, com a DC, porque ele escrevia lá Superman dele sem saber o que estava acontecendo em Action Comics, e aí foi super criticado, né, mas era coisa que ele tinha que fazer a toque de caixa, entregar de qualquer jeito, porque não podia atrasar, que era era outra das prerrogativas, né, dos novos 52. A primeira era que se manteriam sempre 52 títulos, então o título que fosse cancelado por falta de vendas seria substituído por outro, e assim durou durante muito tempo, né? Acho que ficou esse estigma de 52 edições por pelo menos uns 3 anos, até bem pertinho do DCU. Foi mais uma coisa que deu ruim lá para o George Pérez, né? Saiu brigado, né? Nem sei se ele acabou as 6 edições dele. Ele saiu brigado, acho que nunca mais trabalhou, não me lembro dele ter feito. Agora ele tá aposentado, né? Ele teve um problema no olho, se aposentou, mas ele saiu brigado nessa época aí. Isso era bem comum. O 952 foi sim, digam o que quiserem, foi sim um negócio feito a toque de caixa. Foi de baixo pra cima, a direção lá da Warner, da DC Entertainment, mandou rebutar, porque tava difícil o merchandise, tava difícil de vender. E os autores tiveram que se virar pra tentar contar alguma história. E claro, como era se esperar 52 títulos saindo ao mesmo tempo, algumas coisas ficaram contraditórias, né? O Superman do Pérez não era exatamente o Superman do Morrison, acho que até por isso que ele dá uma arrumada no final, né? Que ele acha a roupa, ele acha em Kandor essa roupa, mas ela tá fora, por algum motivo ela tá maior, quando ela tá pequena, sei lá, que tá lá na coleção do Brainiac, né, e aí ele explica que é uma armadura indestrutível, justamente porque ele não tem esse poder de tornar a roupa indestrutível como ele tinha antes, né, e aí eles começaram a alinhar, mas isso aí eu tô falando, cara, acho que mais de um ano depois que a DC conseguiu alinhar, né, o que ela tava contando nos títulos do reboot. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que comentar, porque nem alguém que pegar pra ler o Superman hoje pode achar que é esse Superman, porque teoricamente os 952 não foram rebootados, né? Teve o Rebirth, mas o Rebirth também não foi um reboot, foi um soft reboot, né? Teve algumas coisas reintroduzidas, mas basicamente ainda estamos vivendo na cronologia dos 952. Então é importante dizer que este não é o mesmo personagem. O Superman de hoje, do Rebirth, é uma versão do Superman pré-Novo 52, acompanhe, não se perca. Teoricamente ainda é o Superman pós-crise do Byrne, com algumas alterações introduzidas ao longo do tempo, principalmente pelo Jeff Loeb, que mudou bastante a origem do Byrne, mas ninguém lembra disso, porque é uma merda. E mesclado com a essência deste Superman dos 952 que morreu. Ele morre antes do Rebirth, né? Bem antes do Rebirth ele morre. Saiu aqui no encadernado também, se não me engano, é Superman, Superman Fim dos Dias, eu acho que é o nome. É o encadernado que mostra a morte deste Superman. E o nosso amigo Dãozinho, eu me lembro, né? Porque estava lendo isso, ele postava, para quem quisesse ler, que era o pior Superman de todos os tempos. Não sei, não sei se é o pior, mas é infinitamente inferior ao Superman que veio antes e que voltou, né? Tanto era inferior que eles voltaram com o cara, né? Não, mas não foi publicado muito antes, não. Foi quando saiu o Fim dos Dias. Logo depois foi o Renascimento, que veio pra consertar, né? Porque se você pensar bem, dos 952, com todas as suas coisas ruins, a pior foi o Super-Homem, né? Foi o Super-Homem que ficou mais modificado, que foi mais mexido, né? Ele foi o que teve mais transformações ao longo dos 5, 6 anos de 952, né? Ele teve muita transformação, ele virou outro personagem, ele era um personagem poder chato, novo. Poder novo, ninguém gostava dele, né? Ninguém gostava desse Super-Homem, sabe? Todo mundo detestava ele. Ele tem sua identidade revelada pela Lois Lane, eles se odiavam, sabe? Era totalmente diferente. Tanto é que foi o Uno que voltou a o que era antes, né? O que voltou para X, né? Porque são dois Superman diferentes, né? É, não é o mesmo personagem. Tem um Super-Homem pós-crise e tem um Super-Homem 952, né? Os outros não. Os outros dá para você juntar ali no Renascimento e fazer um personagem só, né? O Super-Homem não, né? Teve que matar o outro e o 952 e o pós-crise voltar, né? Porque são incompatíveis. Não é o mesmo personagem. É. Não tem como consertar esse Super-Homem 952. É impossível. É, o pós-crise ele volta na Convergência, né? Que era uma saga horrível. Meio que crossover de diferentes universos, né? E que já tentou, e que ali mesmo já estava tentando puxar algumas coisas, alguns elementos reconhecíveis para os fãs mais antigos, né? Para tentar mesclar ali com os novos 52, isso. Mas que não deu muito certo, né? É, eu acho que não sei por que não deu certo, mas enfim. Ele volta esse Superman, e agora numa saga que saiu, acho que no início do ano, nessas do Renascimento, chama Superman Renascido, que mostra que é o Superman pós-crise e a Lois pós-crise, né, que voltaram, que tem o fininho John, né, que todo mundo já sabe quem é, se mesclando com a essência do Superman e da Lois, que virava a Supermulher, que já morreu também, dessa fase aí dos 952, então tá aquela coisa de que ele tem memórias das duas vidas, sabe? Então, aconteceu tudo que aconteceu no pós-crise, ele morreu, ele voltou, ele virou Superman elétrico, mas ao mesmo tempo ele também lembra dessa vida. É um negócio, você alaga avião negro, cara. Não, não tenta entender muito o que vai dar a cabeça. No final das contas, a única coisa boa desse Super-Homem 952 que saiu de bom foi o pós-crise ter voltado, esse 952 ter morrido de uma forma patética, inclusive, não só patética, como ficou claro que quem escreve é o Tomás, né? É o Tomás que escreveu esse final dele, e ele deixa bem claro que ninguém se importou com a morte dele. A Lois 952 não se importou, a Mulher Maravilha não se importou, ninguém deu a mínima pra morte, tipo, ficaram aliviados pela morte dele, né? E a terceira coisa essa Super-Homem chinês, né? Ele namora. Essa isso, que é a namorada dele. E uma revista, né, dos dois. Super-Homem... E também tem Super-Homem Batman. Super-Homem Batman e Super-Homem Mulher Maravilha. E a terceira coisa é o Super-Homem chinês, né, que é o que saiu disso aí também. Sai desse arco aí da morte do Super-Homem. Bom, é isso, senhores. Iremos falar mais de Superman até o final do ano. Temos ainda muitas coisas boas, outras não tão boas para falar, mas falaremos mesmo assim. Mas eu já vou propor um desafio, então, já que a gente tá falando, comparando só com a origem do Byrne, a gente sabe que tem pelo menos duas outras grandes origens recentes, que é a do Geoff Johns, origem secreta, né, antes de 952, já mexendo bastante na origem do Byrne, mais até do que o Loeb mexeu, né, e a Legado nas Estrelas, que é antes disso ainda, mexendo pra caralho na origem do Byrne, né, que é a do Mark Waid, que saiu aqui recentemente nessa coleção da Eagle Moss. Vou propor que a gente faça um bem bolado aí com essas duas origens principais, que a gente ainda não falou, e depois a gente conta para os ouvintes qual será a melhor origem, na opinião deste podcast. Qual? Spoiler. John Byrne. Bem, quanto a isso, nem se preocupe. Então, com esse desafio, a gente fica por aqui, até uma próxima e tchau. O podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.